Todo dia, alguém aprende ou ensina alguma coisa nova. Tem gente participando de cursos de pedreiros e pedreiras. Tem outras ensinando com orgulho um jeito novo de regar as plantas. Tem aquela conversa na associação sobre como aproveitar melhor o beneficiamento de frutas. Ou mesmo a sistematização sobre a experiência com as sementes crioulas. São muitos os exemplos. A sabedoria e a criatividade não têm limites nem fronteiras. Todas e todos estão sempre pensando, dialogando e comunicando sobre formas novas e preciosas de se viver melhor. No semiárido e em qualquer lugar do mundo, uma coisa é certa: as boas invenções precisam ser compartilhadas. Quanto mais a sabedoria e a criatividade se espalham, mais pessoas aprendem e reinventam as formas de convivência nas comunidades. Por isso, apoiar e garantir a troca de conhecimentos é um caminho para um semiárido cada vez mais belo e solidário. Há 15 anos, a ASA apresentou a Declaração de Convivência com o Semiárido, documento vivo da articulação que se materializa nas práticas e saberes camponeses. Ser ASA é viver a diversidade de conhecimentos de mulheres e homens do campo. É valorizar a criatividade para produzir, preservando e conservando os biomas da Caatinga e do Cerrado. É reconhecer a importância do conhecimento científico ao lado do conhecimento popular. A ASA celebra 15 anos de apoio e valorização para a produção do conhecimento sobre a convivência com o semiárido. Através de intercâmbios, encontros e sistematizações, agricultoras e agricultores assumem o protagonismo, apresentam a grande diversidade de experiências e criam uma identidade comum para se conviver com o semiárido. São 15 anos de mãos e mentes articuladas para produzir conhecimento e autonomia. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.